Esta semana, no Esta Semana... Crónicas incómodas, a liberdade de imprensa e correios entupidos. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por sociedade, notícias caricatas, desporto, vários temas que dependem de semana para semana. Em direto de Luanda, a RTP serviu nesta segunda-feira aos portugueses e ao mundo, eu vi aqui em Paris, uma emissão a que chamou Reencontro e na qual desfilaram, durante 2 horas, responsáveis políticos, empresários e comentadores de Portugal e de Angola, entre alguns palhaços ricos e figuras grotescas do folclore local. O serviço público de televisão tem estômago para muito. Alguns dirão tem estômago para tudo, mas o reencontro a que assistimos desta vez foi um dos mais nauseantes e grosseiros exercícios de propaganda e mistificação a que alguma vez assisti. Reencontrei nesta emissão a falta de vergonha de uma elite que sabe o poder que tem e o exibe em cada palavra que diz. Não no conteúdo, mas no tom. Seguro, simpático, veladamente sobranceiro. O que acabamos de ouvir é um excerto de Este Tempo, uma crónica diária emitida na Antena 1, assegurada por 5 pessoas. Pedro Rosa Mendes, António Granado, Raquel Freire, Gonçalo Cadilho e Rita Matos. Esta emissão ouviu-se no dia 18 de janeiro, portanto na quarta-feira anterior. Foi da responsabilidade de Pedro Rosa Mendes, que deixou uma crítica longa e fundamentada em relação a Angola. Nomeadamente, a emissão do programa televisivo Prós e Contras, da Rádio e Televisão de Portugal, feita a partir da capital Luanda, com a participação do ministro português que tutela a comunicação social, o ministro adjunto e dos assuntos parlamentares, a ele, Miguel Relvas. A questão é que este programa terminou. Ordens superiores. Rosa Mendes confirmou em declarações ao Jornal Público o fim de Este Tempo. Foi-me dito que a próxima emissão seria a última porque a administração da casa não tinha gostado da última crónica sobre a RTP e Angola. A ser verdade, esta atitude é um ato de censura pura e dura, disse Pedro Rosa Mendes. O próprio respondeu esta quarta-feira. Vamos ouvir um pouco da sua última crónica na Antena 1. Ritipan conta-me o Camboja dos anos 70 e o seu livro reenvia-me uma e outra página com uma força que me deixa sem pulso para o Portugal do presente. Para um país, precisamente, onde 4 décadas de democracia produziram, afinal, uma sociedade asfixiada por valores do silêncio, da cobardia, do bajulamento e dessa gangrena da nossa pátria, que é a inveja social. Por junto, uma cultura mesquinha em que quase sempre não há ninguém que diga aquilo que todos sabem, mas que todos devem calar. Uma terra onde, finalmente, se instalou o medo e uma noção puramente alimentar da dignidade individual. Traduza-se, está caladinho para guardares o trabalhinho. Eu soube desta notícia na terça-feira de manhã. Por acaso ouvi em direto às 9h45 na Antena 1, mas não me apercebi do que estava a acontecer. Foi na manhã em que Raquel Freire avisou os ouvintes que o programa ia acabar. A introdução e o fecho são de Ricardo Alexandre. Vamos ouvir na íntegra o seu comentário, que acho que vale a pena. Good night and good luck. Boa noite e boa sorte. Assim acabava os programas Edward Murrow. O título é o referência ao filme, a um filme que em 2006 foi candidato a vários Oscars, melhor filme, melhor diretor, melhor realizador, ou seja, melhor realizador, melhor ator, também melhor roteiro original, melhor direção de arte, melhor fotografia. Foi candidato a vários prémios este filme com George Clooney, que retrata uma época nos Estados Unidos, o macartismo. Bom dia, Raquel Freire. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todas e a todos. Eu escolhi este filme por falar de uma época exatamente em que a liberdade estava em causa e por ser um filme sobre uma história verídica. Conta a história de um jornalista num canal de televisão que procura, com a equipa que pertence, noticiar com maior transparência e isenção, mas esbarra na censura promovida na altura pelo governo. E nesta luta por transmitir a verdade, ele é colocado na lista negra, na lista de comunistas que Joseph McCartney passa a ter, onde iam parar todas as pessoas que eram contra o regime, ou seja, todas as pessoas que não tinham opinião de governo iam para a lista negra, e ele, quando tenta fazer o seu trabalho, jornalista, de investigar, é posto nesta lista negra e passa a ter que encarar diretamente o peso da censura. É um filme que fala de qual é a responsabilidade dos média, qual é o seu poder e a sua responsabilidade, qual é o seu dever também, o dever de informar. E eu escolhi este filme hoje porque uma das bases da democracia é a liberdade. E foi em nome da liberdade que eu fui convidada para fazer esta crónica na Antena 1 há 2 anos. E fui informada que hoje é a última vez que vos falo. Tenho diante de mim dois grandes profissionais da rádio, o Ricardo Alexandre e o António Macedo, com quem tive a honra e a grande alegria de partilhar o início das manhãs de terça-feira e com quem aprendi muito. E com muitos outros que não estão aqui agora, como Alice Vilaça e José Guerreiro, que fazem, são esta equipa maravilhosa que fazem um excelente serviço público. A minha crónica era um espaço para mostrar o que de novo se passava em Portugal e no mundo. E para fazer todas as semanas esta crónica tive que estudar a história das pessoas no mundo, economia, sociologia, ecologia, política, a história de como é que nós evoluímos, como é que nós saímos das cavernas e conseguimos hoje construir a paz, sistemas democráticos, como a luta pela justiça social e por uma vida digna foi sendo conseguida ao longo do tempo. E estudei com as pessoas que vivem aqui neste país, como é que elas conseguiram chegar aqui, como é que nós conseguimos chegar ao estado onde estamos, sair das cavernas e chegar até aqui, a Portugal, e como é que as pessoas que querem continuar a viver aqui e não querem ser obrigadas a emigrar podem lutar para defender os seus direitos e a democracia. E ao longo dos 2 anos a fazer as crónicas, o número de pessoas que me escrevia no fim de cada emissão, na net, por mail, por carta, por mensagem, foi sempre aumentando, semana a semana. Portanto, para além do trabalho de investigação que fazia para escrever cada crónica, comecei a dar voz ao que sentia e ao que as pessoas, cada vez mais pessoas, me escreviam. E as pessoas que me escreviam são as pessoas que vivem em Portugal, que estão a sofrer o ataque mais violento aos nossos direitos fundamentais desde 25 de abril de 1974, direitos que estão na nossa Constituição e que são a base fundadora da nossa democracia. Portanto, a nossa democracia está a ser atacada e denunciar estes ataques e quem está a atacar os nossos direitos, a nós, cidadãos, pessoas, e encontrar e propor soluções concretas para sairmos desta crise, começou a ser imperioso para mim, porque cada vez mais as pessoas me escreviam no fim das crónicas desesperadas porque estavam atiradas para a precariedade e para a pobreza sem saberem como se defenderem. Portanto, muitas vezes fui porta-voz de muitas pessoas que me escreviam e que não têm voz, que eu encontro no metro, na rua, na mercearia, na escola. E isto é uma rádio pública, que é paga com o nosso dinheiro, o nosso trabalho, do esforço que as gerações antes de nós fizeram e fazem para podermos viver em liberdade. E eu pergunto para que serve uma rádio pública, para que serve o serviço público? Para dar voz às pessoas, para ser a expressão do que pensa um país, na sua diversidade e complexidade, nas suas diferentes opiniões, ou serve para ser a voz do dono? É que o serviço público tem comissão informar e, como tal, tem que informar também os ataques à nossa democracia. Eu tive a honra de partilhar este tempo com o Pedro Rosa Mendes, o António Granado, o Gonçalo Cadilho, a Rita Matos. Foi um tempo de diversidade, como deve ser o serviço público. Numa democracia, o serviço público é para ser a voz das pessoas. Numa ditadura, é para ser a voz do dono, ou seja, do governo. Na nossa situação atual, temos um governo que nos manda a nós, portugueses, emigrar, ataca os nossos direitos fundamentais. Por isso, a rádio pública ser a voz do governo não é sequer ser a voz daqueles senhores que alguns de nós elegeram, porque este governo é a voz da chanceler alemã, é a voz dos banqueiros alemães. Portanto, este governo deixou de nos representar, obedece ao governo alemão, obedece aos banqueiros e este sistema não funciona. Estas medidas de austeridade não vão funcionar, porque são uma desculpa para ir destruindo aos poucos e poucos a democracia. Sem democracia, não há desenvolvimento. E sem democracia entramos nas ditaduras disfarçadas, onde temos mais pobreza, mais injustiça social, mais corrupção. Este sistema não serve às pessoas, serve os banqueiros, e por isso temos que criar novas formas de nos organizarmos e vivermos em sociedade. E em muitos sítios do mundo há já projetos para tentar refundar a democracia, da Islândia aos Estados Unidos, ao Brasil, que têm esta ideia base. Os cidadãos não podem continuar a confiar mais na democracia representativa, não podem estar adormecidos, porque ela já deixou de ser democracia, deixou de representar as pessoas. Portanto, as pessoas têm que se informar e juntar com os amigos, os vizinhos, nas escolas, dos filhos, nos trabalhos, nas juntas de freguesias, nas associações de bairro e organizarem-se. E vamos ter que ser nós pessoas a estar à altura desta situação. E eu sei que vamos conseguir. Como povo, passamos tempos piores do que estes e soubemos levantar-nos do chão. Apesar daqueles que nos deviam liderar nos dizerem que nada valemos, somos melhores do que eles pensam. Somos melhores do que nós próprios pensamos. Nós não estamos condenados a esta humilhação. Sim, que sairemos da nossa zona de conforto. Não para emigrar, mas para, como cantava o Sérgio Godinho, fazer outra terra no mesmo lugar. Não será seguramente com esta gente, será com gente que nos represente. Nós saberemos encontrá-la. Não desanimamos nem desistimos, porque não há luta sem esperança, nem esperança sem luta. Por isso 2012 é o ano dos desafios, de apresentar e operacionalizar alternativas, de ganharmos coragem e responsabilidade. É o ano de perdermos o medo. É a minha crónica e eu não vos digo adeus. Digo-vos até já. Vemos-nos nas ruas. Foi este tempo com Raquel Freire. Depois das comparações a Camboja, agora a questão da democracia e falar na voz do dono. O que não referem é que o programa estava no ar há cerca de 2 anos e os contratos terminariam agora. Luís Marinho, diretor-geral da RTP, explicou que foi decidido terminar com a série e não apenas com um programa da autoria de Pedro Rosa Mendes. A decisão até já estava tomada há algum tempo, antes do referido programa ter sido emitido. Os contratos dos colaboradores terminam dia 31 de janeiro, daqui a 2 dias, terça-feira, explicou Luís Marinho. De resto, boa noite e boa sorte. Uma lontra apareceu na terça-feira, por volta do meio-dia, numa praia da Foz, no Porto. Deslogou-se até uma esplanada e regressou pouco depois ao seu meio natural. Fonte da Polícia Marítima disse que, apesar das tentativas, não foi possível apanhar o animal, aparentemente saudável, que acabou por conseguir fugir. Hilda Martins, que testemunhou esta incursão do animal pelas praias do Porto, a lontra marinha, não a Hilda, o animal, contou à agência Lusa que o mamífero saiu do mar, deslocou-se até à esplanada do Bapizaria e sentou-se numa cadeira. Contudo, acrescentou a testemunha, o animal pouco usufruiu da beleza natural da zona, uma vez com a chegada da polícia e dos muitos curiosos que se foram juntando, acabou por fugir. Eu pergunto qual é o problema. A lontra quis deixar um bocadinho a família e os amigos, veio tomar um cafezinho à esplanada e voltou para a sua casa. Portugal subiu do 40º para o 33º lugar na tabela de liberdade de imprensa. Curioso. De acordo com o relatório da Associação Internacional Repórteres Sem Fronteiras. No pódio estão países como a Finlândia, a Noruega e a Estónia. Antes de Portugal está o Uruguai, logo a seguir a Tanzânia. Sabem onde isso fica? Nem eu. Já na cauda estão países como a Coreia do Norte e a Eritreia, desenvolvendo. Para a classificação, publicada na quarta-feira, a Repórteres Sem Fronteiras foca-se em critérios como a violência, prisão, homicídios, ameaças, censura e autocensura, buscas, apreensão de material e até a existência de monopólios. Depois da Finlândia, da Noruega, que já no último ranking estavam no topo da lista, e da Estónia, que melhorou a sua posição, portanto, Finlândia, Noruega e Estónia estão no topo, ainda nos 10 primeiros lugares vêm países como Holanda, Áustria, Islândia, Luxemburgo, Suíça, Cabo Verde e Canadá. No fundo da lista do relatório está no lugar 170 o Sudão, logo depois Iémen, Vietnã, Bahrein, China, Irão, Síria, Turkmenistão, Coreia do Norte e Eritreia. No último relatório, que foi publicado no final de 2010, Portugal tinha caído 10 lugares para a 40ª posição. Tinha sido a pior classificação do país, desde que a Associação Repórteres Sem Fronteiras criou a tabela em 2002. Agora, diga lá, 33, estamos na 33ª posição. O serviço de e-mail do Parlamento Alemão, usado por mais de 4 mil funcionários e deputados, esteve entupido na quinta-feira, quando centenas de pessoas responderam a um e-mail enviado por engano para toda a instituição. O que aconteceu? A corrente de mails começou quando uma funcionária chamada Babette acidentalmente puseram o nome à rapariga, ou à senhora. A senhora Babette decidiu fazer responder a todos. Quando se enviou o e-mail, em vez de responder só a uma pessoa, foi para toda a gente, no seguimento de uma mensagem enviada para a lista que abrange o Parlamento inteiro. Babette, que queria dirigir só uma pessoa, escreveu apenas: "Por favor, traga-me uma cópia da nova diretiva." E todos cumpriram. Centenas de outros funcionários e vários deputados responderam, com tons que iam do irritado "Por favor, remova o meu nome da lista" ao humorístico "Queria aproveitar esta oportunidade para dizer olá à minha mãe." O membro do Partido dos Verdes, Volker Beck, afirmou: "Um clique por engano e todo o sistema de e-mail no Parlamento transformou-se numa nova rede social. Dos a falar uns com os outros." Outro funcionário ainda escreveu: "Acho isto muito bom. Devíamos fazer isto uma vez por mês. Ajuda-nos a crescer juntos. Uma comunidade." Uma porta-voz, o Bundestag, o Parlamento Alemão, confirmou que houve uma corrente de mails e que a recepção de e-mails no Parlamento pode ter sofrido um atraso devido ao volume elevado de mensagens. Foi um momento raro de confusão e até de gozo, num país com a reputação de fazer as coisas com rigor. Não saímos na Alemanha. Na sexta-feira, o Bayern Munique decidiu brincar com os adeptos. Anunciaram no Facebook o livro das caras, que iam anunciar, repetiu anunciar, mas fazemos conta, que iam anunciar um reforço para a equipa de futebol, uma aquisição espetacular, lia-se. Quando chegou às 2 da tarde, milhares de adeptos dos bávaros visitaram a página. E o que é que viram? O diretor-geral Christian Nachlinger apareceu e os fãs viram a sua própria imagem na camisola do clube, numa camisola. Queridos adeptos, já devem ter reparado que não contratamos qualquer jogador novo. Esta aplicação é uma forma de mostrar aos nossos fãs a importância que têm para o clube. Cada adepto é uma aquisição espetacular, disse Nellingham. Quem não achou muita piada foram os próprios adeptos. As tais contratações espetaculares! Em poucos minutos, 3 mil mostraram-se furiosos com a ideia dos responsáveis. Pegando em expressões do futebol, foi um gol na própria baliza do Bayern. Ainda no desporto, hoje foi dia de decisões. Logo de manhã, quer dizer, manhã à tarde, o sérvio Novak Djokovic renovou o título do Open da Austrália em ténis, ao vencer o espanhol Rafael Nadal em 5 sets na final. Parciais de 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 e 7-5, na final mais longa da história do torneio, que durou 5 horas e 50 minutos. Isto é um bocado relativo, tendo em conta que Nadal demora meia hora para cada ponto de serviço. No handball, à tarde, a Dinamarca sagrou-se campeã europeia ao derrotar na final a anfitriã Sérvia por 19-21. A Sérvia jogava em casa, não contou com um dos seus jogadores principais, isto porque, na sexta-feira, na meia-final contra a Croácia, esse mesmo atleta foi agredido no olho, ficou a Camões, por um adepto da Croácia. Todos sabemos que Croácia e Sérvia dão-se muito bem. Quanto à Dinamarca, até há 4 anos, portanto até o início de 2008, os adeptos, não sei se sabiam, naquele país nórdico, os adeptos do futebol costumavam gozar os adeptos do handball. Isto porque a modalidade número 1 na Dinamarca é o handball, mas nunca tinham conquistado um título europeu. Ora, a Dinamarca em 1992, vai fazer 20 anos, conquistou o europeu. Um bocado sem saber como, porque nem sequer ficou apurada, mas quando a Jugoslávia desistiu, a Dinamarca foi substituir a Jugoslávia e acabou por ir até à final e vencer. Em 2008, a Dinamarca handbolística respondeu, este ano voltou a conquistar, já estão a ganhar, handball 2 títulos europeus, futebol 1. Será que os futebolistas vão empatar em junho? Já tinha dito há 2 semanas que o governo tem desde segunda-feira, dá quase 3 semanas, um novo portal na internet, no qual a maior novidade é uma aplicação chamada O Meu Movimento, que permite que qualquer pessoa possa inscrever uma causa que defende e angaria apoios ao seu movimento através de um livro das caras. O primeiro-ministro já comentou a nova plataforma digital do governo que permite a qualquer cidadão defender uma causa em que acredite. Vamos ouvir o áudio do vídeo publicado esta tarde. Sinto muito orgulho em ver o entusiasmo que tem vindo a crescer em torno da nova plataforma digital do Governo, a que chamamos O Meu Movimento. A ideia é aproveitar estas novas tecnologias da informação, a internet, para poder lançar um movimento, uma ideia, sobre o nosso país. Nós estamos a fazer transformações importantes em Portugal. Ora, é muito importante que durante este período possamos alargar e aprofundar o debate democrático. Isso não se faz sem a participação de todos os cidadãos. Esta ideia simples, no fundo, permite que aqueles que têm boas ideias para o seu país as possam lançar na plataforma do Governo e possam depois discuti-las, nomeadamente com o Primeiro-Ministro. Ora, eu sei que os mais jovens têm mais facilidade em utilizar estes instrumentos e estas ferramentas. Mas é importante que todos se possam juntar nesta ideia e que possam, através da adesão ao movimento que cada um lança nesta plataforma, fazer crescer o debate político em Portugal. Eu irei ter a possibilidade de reunir, de discutir, com o movimento que tiver maior adesão. Julgo que muito do que podemos fazer pelo nosso país pode começar com pequenas ideias tão simples como esta. Fica à vossa espera. Bora lá inundar o governo com reclamações. Eles estão à espera. 7 dias tem uma semana. 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 26ª emissão de desta semana. Voltamos aqui a 14 dias. No próximo domingo não há programa. Patinador à Caixa Central. Está caladinho para guardares o trabalhinho.